Muitas vezes eu me sinto fraco, muitas vezes fico em pedaços. Eu dependo só de ti. Deus, o inimigo me cercou os lados, o inimigo preparou seus laços, tentando me destruir. Não há batalha que possa perder, não há guerra que possa te vencer. Escudo meu, eu não vou temer. Deus, meu estrategista. Deus, tu és a saída. Quando o inimigo vier me cercar, eu chamo o teu nome, vem me ajudar. Deus, o teu nome é forte. Deus, estremece a morte. Quando o gigante vem me afrontar, tu és minha rocha e eu vou triunfar. Oh, oh, oh, oh. E o gigante tombou. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. E o gigante caiu. Oh, oh, oh, oh, oh. E o gigante tombou. Oh, oh, oh, oh, oh. E o gigante caiu. Possa perder, não há guerra que possa te vencer. Escudo meu, eu não vou temer. Deus, meu estrategista. Deus, tu és a saída. Quando o inimigo vier me cercar, eu chamo o teu nome, vem me ajudar. Deus, o teu nome é forte. Deus, estremece a morte. Quando o gigante vem me afrontar, tu és minha rocha, eu vou triunfar.